Olá, amigo cliente! E a nova estação chegou! Verão, outono! E a Casas Brasil já dispõe de produtos em evidência. Grande variedade e opções para a nova estação, inclusive para a família toda. Desde o bebê com roupinhas específicas e para o quartinho também. E lembrando aos clientes que Casas Brasil também dispõe de vestimentas nos tamanhos plus size, tanto para ele quanto para ela. Condições de pagamento especiais. Tudo para facilitar suas compras. Venha nos visitar. Nossa satisfação é atender sua necessidade. Casas Brasil, no coração da cidade. Toledo e região, ligados na mais ouvida. União de Toledo. Você está ligado na Rádio União de Toledo, uma potência radiofônica liderando o oeste do Paraná. União de Toledo. De Toledo, unindo você com a melhor música.